Começa a manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar. Cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas.